No chão, sem culpa e sem carteira, tratado como um bandido preso sem perdão. E não vai rolar, cansei das suas frases podres suspensas no ar. Não tentem me enganar, eu sei de tudo, eu sei. Eles tentam me denegrir, não querem me ver sorrir, acham que me renderei bem na primeira agressão. Eu não jogo no seu jogo, não jogo. O seu esquema só enfraquece a nação. Tipo aqueles cara que para com as mina mais suja da night, com as mina mais chula da pra. Cê ainda nem sabe o que é o fight, nem sabe o que é arte, nem tão no combate, nem tão bom assim que cê acredita. Se verdade geral ainda aplaude, essas fraudes é tipo muito rei pra pouco trono, e muito trono pra pouco reino. É muito jogo pra pouco som, e muito som pra pouco treino. Muita gastação, falta inspiração. Inspira, respira, quem sabe tu ainda possui coração. Eu acho que não, demônios de alma vendida.